Riba! Portal do Lava! É mais uma que tá no repertório da pressão de pai. Avisa! E hoje tem aqui as coisas, hoje tem aquele camarazinho gostoso pra tocar o paredão, yo. Os seus pais não me aceitam em tua casa, já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada, vou partir, vou descer, embrasar no rolê. Você não deu valor, nunca se importou, a partir de hoje nosso amor acabou. Já fodeu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos: vem camarada essa noite, vem camarada essa noite, e vem camarada essa noite. Vem camarada essa noite, essa noite, essa noite. Vem camarada essa noite. Oi. Vem camarada essa noite. E vem camarada essa noite. Ah. E vem camarada essa noite, essa noite, essa noite. Alô, Calilo! Abre as portas que eu tô chegando, bebê. Eu e mais uns amigos meus aí. Vizinho, tem Jones Vida, Claudinei. Que é o Mix Gosta, que é o Vai. Bora! Eita! Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje nosso amor acabou. Já fodeu pra mim, eu vou meter o louco. Não importa o que diga, eu não vou voltar. Adeus, curta sua vida, eu vou curtir de cá. Agora tô solteiro e vou gritar pra todos: vem camarada essa noite. Ai. Vem camarada essa noite. E vem camarada essa noite. Oi. E vem camarada essa noite, essa noite, essa noite. E vem camarada essa noite. Bora, Pitch, bora! E vem camarada essa noite. E tem que aparecer essa noite. E tem que aparecer. Bota mais um teu beijo pra ficar essa linha de vem. Tem que aparecer. E tem que aparecer essa noite. E tem que aparecer essa noite. E tem que aparecer essa noite. Essa noite, essa noite. Só nem que eu gosto. Alcione Paredão também gosta. Todo mundo no cabaré hoje fazer aquele afro. Chegou pro Tímpano, bebê. Para meus papas de off. Cheio de Daniel. Aí.